Patati e Patatá apresentam pra vocês os dedinhos. Polegares, polegares, onde estão? Aqui estão. Eles se saúdam e se vão, indicadores. Saúde!